Infelizmente estava acontecendo. Por causa do filho, a mãe estava sofrendo. Depois ter carregado 9 meses no ventre, jamais imaginou que iria crescer, tornar-se um delinquente. Sinceramente, este não é o valor que uma mãe merecia. Lutou a vida inteira para ganhar o pão de cada dia. Agora crescido, não está dando a mínima, virou traficante. Está passando cocaína, arrumou várias tretas, muitas confusões. Enquanto sua mãe está passando por decepções, ela imaginava um futuro melhor, mas o tempo foi passando, foi ficando pior. Chegava em casa brigando com todo mundo, não dormia à noite, corria perigo. Ela suplicava, pedia por favor, filho, saia desta vida de horror. Não deu ouvido, saiu xingando, ela já prevendo o que iria acontecer. Ouviu várias rajadas, foi correndo ver. O desespero chegou e tomou conta daquela pessoa que viu seu filho nascendo, crescendo e perante seus olhos morrendo. E suas últimas palavras foi: mãe, eu estou morrendo, me desculpe se você está sofrendo. Mãe, não chores mais, eu não mereço uma lágrima, fique em paz. Mãe, eu estou morrendo, me desculpe se você está sofrendo. Mãe, não chores mais, eu não mereço uma lágrima, fique em paz. Este é o coração de uma mãe que está sentindo dor por causa de um filho que não te deu valor. Quem lembra não se esquece daquela agonia de noite, não dormia porque ela sabia que sossego não teria. Queria que estudasse, que ele não ficasse no meio da malandragem. Infelizmente isso não aconteceu, por causa de um mau filho a mãe adoeceu. Ela está passando mal, foi levada às pressas ao hospital, mas depois de recuperada ela não se conformou. Dizia a todo momento: Deus me leve por favor. Então ela escutou uma voz vinda direta do além: mãe, não chores que eu sofro também. Oh, oh, oh, oh, yeah. Mãe, eu estou morrendo, me desculpe se você está sofrendo. Mãe, não chores mais, eu não mereço uma lágrima, fique em paz. Mãe, eu estou morrendo, me desculpe se você está sofrendo. Mãe, não chores mais, eu não mereço uma lágrima, fique em paz. Então você que é filho, pare para pensar. Sua mãe te ama, ela nunca te deixará. Amigo não é aquele que só pensa em roubar, mas sim aquele que te chama pra trabalhar. Não estou falando porque sou correto, mas sempre tentando pelo caminho certo. Não, eu não sou um exemplo, mas garanto a vocês que não sou um atormento. Ainda me lembro como se fosse ontem, um filho no chão caído, a mãe chorava a todo instante. Pare, pense, pense duas vezes, não seja infantil. Roubando, cheirando, fumando, você não passa de um imbecil. Eu estou falando, estou te alertando, gangue de extermínios por aí andam matando. Oh, oh, oh, yeah. Mãe, eu estou morrendo, me desculpe se você está sofrendo. Mãe, não chores mais, eu não mereço uma lágrima, fique em paz. Mãe, eu estou morrendo, me desculpe se você está sofrendo. Mãe, não chores mais, eu não mereço uma lágrima, fique em paz. Oh, oh, oh.